1-0. Блять, Макар, Мармедар, кстати. Потом дай. Очень Медузин 1, pronto para cópia. Consiga. Oceaner 621, Salvador Galeão, autorizado, nível de voo 380, decolagem da 10, primeira curva à direita, pesquisa saída da El, Leida após Leida, voo direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Fezulu 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5123, no transponder o controle 120, decimal 8, Oceaner 621. O 6219-380, Galeão decola da 10, curva direita, da Euleta Bride, Fezulu 10, 5123-208. Correto, 07, o portão é após quando pronto. 071, contato radar, 340, saída da El. Direto ao 340, tá 3071. Tá 3890, confirmando, reportou pronto no 08. Negativo. Gente, aguardando instruções, está presente, coordena com a equipe de sol após o 737 Dago estacionar no portão 10, está livre no 08, coordenação, equipe de sol, está 3890. Boa, senhor, após o gol parado no 10, está livre o posicionamento, está 3890. 1804, pronto, pop, 360, Galeão. 1804, né? 1804, Salvador Galeão, autorizado nível voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leida após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. Aciona 5122 no transponder e o controle opera em 120.8, gol no 804. Positivo, autorizado, 360, Galeão, decola do 10, curva direita da El, Leida após direto Bridge, após Upper Zulu 10 para SMAP. 5122 no transponder e 108 controle, 804. O atendimento correto é após quando pronto para acionamento e pushback. Botará, obrigado. Decola ao 17, controle 1208, bom voo. Pode ver. 5808. 5808, contato radar 360, saída árvore. Tem um ativo, tá livre. Enefa, depois da presente? Confirme. Autoriza a prova de Enefa? Mantenha na saída, aguardando Enefa. Gente, autoriza a liberação de velocidade abaixo de 100? Controle autoriza a liberação de velocidade abaixo de 100? Please. Confirme? Chamado liberado a velocidade. Van 3153, desça para 4 mil pés, o ajuste é no 0 no 5. 4 mil e 15, 3153. Três 153, sobre vetor para sequenciamento, curva direita para o 230, limite ao localizador. Direita, 230, limite ao localizador, 3153. Outro 3153, informo que segue como número 2 na aproximação, o motivo da vetoração era a nave que precede, é um Boeing 757 da American Airlines. Sem problema, senhora. Direita, 230, vetores para sequenciamento, 3153. Nessa proa, desça para 3000, ajuste 1015, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Na proa... 3000, 1015, 3153. Recife 251, 3325. Recife 251, 3325, TAM 3151. O TAM 3153, reduza 1809. Iniciou a redução, 3153. Dragon 980 established in inbound. Established on localized, American 980. That is correct. Complete final call tower 118.95. Switching a day. Azul 4201, 01 ao portão, aguarde, por gentileza. Azul 4201, aguardando. Falou, bom dia, gol. Por 1642, informação de autorização para Recife. Aguarde, por gentileza. Mais curto. TAM 3153, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. 2015, 3153. Rota 3153, esquerda para o 140 para interceptar o localizador, está livre ali, essa porta estabilizada. Esquerda 140, livre ali, chamada estabilizada, 3153. Web 5808, autorizada para o Gelefa. Pro Gelefa. Passar em curso agora, Juliette. Pronto, cópia. Recife 3-0. Pronto, para cópia. O 1042, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 390, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, perfeita saída Puca, transição Caju, 5127 no transponder, o controle 120.8, voo no 1042. 390, Upper Whisky 58, decolada 1-0, primeira curva esquerda na Puca, Caju, o transponder 5127, 208, controle 1-642. Correto, 03 do portão, é posto quando pronto, para acionamento pushback. Azul 4201, 01 é o portão, coordenação aqui pessoal, reforço para o ataque. Autorizado, pushback, acionamento, azul 4201, chamada para ataque. Delta lock. American 90, have your sight clear to land runway 10, the wind now is 110 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 10, American 92. Oi Salvador, bom dia, TAM 3890, ponto de espera, mantenha o ponto. Paciente, TAM 3890, bom dia, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final. Tem uma Web 5808, Recife 1288, alternam 2600. 288, 260. Bom dia. Então, 3153 estabilizou? Afirmo, ILS 10. Sim. Completa final reduzindo para aproximação, vai seguir tráfego da American Airlines agora 9 milhas à sua frente. Torre 118.95, bom pouso. Qual que é o equipamento? 757. Obrigado. Passando da 2 milhas do externo, baixado checado. Sim, estou 3153, bom dia. Continua a aproximação, tráfego jovem estado, aguarda informação de pista livre. Mandando 3153. And first intersection to the right and call ground 121 decimal 9. 1219, morning. Para taxa azul 4201, POB de 126, autonomia 0330, alterna Ribeirão Preto. Meu azul 4201? Autonomia 0330. Sim, 0330, 030 táxi. Ponte espera da pista na 0, via Índia, alfa no ponte espera, chame a torre. Em ano 9, 3195, ajuste 1 na 0 no 5. Autorizado via Índia, alfa, até o ponto espera da 1 no 0. A torre 1 no 18, 3195, e ajuste 1 no 0 no 5, azul, 4201. Solo 1804 para o táxi, POB 186, autonomia 1320, altera na Campina. American 980 is clear runway 10. Salvador, bom dia, tá 35 no 7, autorização Brasília. Tá 35 no 7, bom dia, chame na frequência do solo, 121, decimal 9, por favor. 5015, 1804, bom dia. American 980, taxi via Alpha, report, hold short, runway, correction, taxiway Juliet. Ok, hold short Juliet, American 980. Salvador, bom dia, tá 357, autorização Brasília. 357, bom dia, 357, Juliet, aguarde o copo. Salvador, boa noite, 97, link da Juliette. Boa noite, 97, número 2, Juliette, confere. No posicionamento é no 7. M2 no 1, sente aguarde para deixar o espelho chegar. Tem alguma pressão? Estimado de 4 minutos, puxando M2 no 1. Beleza, Paulo, o M2 no 1 não poderia acionar na posição aguardando o push? Acionamento por... Eu vou chamar em 6 anos e reporte para o Ok, e aciona, reporta puxa, obrigado. 3153. Bom dia, T3153, livrando via Fox. T3153, segue a reta agora do Bang da América, reporte antes da Taxi Juliette. Segue a reta agora do América, reporta antes da Juliette. T3153. Passarela do 9809, identifica a chegada MOF, desça para 4000, ajuste 1015. 90, autorizado a colocar cabeceirão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no menos. Recolagem, Mandela, 0, 3, 0, 0, 0. Azul 4201, pronto, ponto 0, aqui, estamos 0. Azul 4201, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no 0. Autorizado alinhar e manter, pista 1 no 0 azul, 4 no 0 azul. Decolada 1390, frequência 1, 2, 0, decimal 8. 08, bom dia. Também nem se viram, Juliette, Ituã, Gate, Mamã. Flores Salvador, bom dia. TAM 3290, decolado PUC, Itaju. TAM 3290, contato radar 330, feita PUC. 330 na PUC, TAM 3290. Juliette, Juliet, Juliette, Juliet, 1-1, American 982. Boa pressão para o 629, tá? Tem mais 4 minutos, eu tinha na 621. Aumentou agora. O 621 no contra-ataque aqui de solo. Temos um 757 da América que vai passar a cauda, logo em seguida o Airbus da TAM. Após o Airbus da TAM finalizar o estacionamento no 08, à sua esquerda, está livre. Ok, vai passar a América, o Airbus da TAM, quando você passar e entrar no 8, a gente está autorizado, obrigado. Juno 53, ingresso Juliette para o 08. Ingresso para Juliette para o 08, 3953. Ao solo. Para fim de instrução, é, pode ser paga a cópia em inglês? Muito obrigado. Pronto para cópia? Vai. 510, clear de Brasília. Vai a Upper Zulu 17. at level 380, runway 10, after departure, right turn, and the alpha departure and the left of transition, talk code 5132, and Salvador approach control, frequency 120, decimal 8. Segundo 897 na escuta. 09 decolou à sua frente, com o mesmo perfil de saída e nível. Por gentileza, aguarde. Boa tarde. Dá um ataque, obrigado. Boa noite, 97 ao solo. Boa noite, 97 na escuta do solo, Salvador. Azul 201, autorizado Leda. Leda, azul 4201. Então 3890, Recife 1245, alternado 12685. Recife 2545, 2685, 3890, bom dia. Noite 04, autorizado decolar cabeceira 10, vento 1110 graus, 1 5 nós, bom voo. Livre decolar de 10, bom noite 04, bom dia, bom trabalho. 7 da pronto, cota. No 75 para fim de instrução, haveria possibilidade de pagar a copa em inglês? No 715, clear to Brasília, vai upper Zulu 17, flight level 360, runway 10, after departure, left correction, right surgery. Alpha departure and Alpha transition, call code 5136. Salvador approach control, frequency 120, decimal 8. Decolado aos 38, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 1804. Part will be Arbo and the Alaska five after departure, first turn right, okay? 715, correction. Feedback correction. April 1, India Alpha, over the point to contact tower frequency 119, 118, decimal 95, Q1810. Clear text by Alpha, correction, India Alpha, 3.10, tower 185, 105. Good morning, go 1897. 1607, número 2, para cópia, Juliette, confere agora, se você puder, beleza? Alô, gol no 642, está na posição 3, puxa back acionamento. Número 2 acertou o gol no 642, aguarde para o desafio. Pode girar na posição? Pode girar o motor na posição e controlar seu pushback. Número 2, a critério, o gol no 642. Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Hotel, na posição de número 14, remota, solicita o reboque para a posição de número 9. Você me lembra nesse reboque, TAM? É o TAM, Mike X-Ray Hotel, na posição de número 14, na remota. Solicitando reboque para a posição de número 9. Está autorizado, Mike X-Ray Hotel, reporte no terminal. Ok, obrigado. Salvador, ground, good morning, go 1897. 1897, stand by, it's clear. Standing by for level 360 to Confinch. Salvador, bom dia, meu Rio Mais 645-29, 3190 para Recife. Passamos da informação, Juliette. Sete, confere o número 3 para Copa Rio 9645. 4-5. 110 degrees, on 4 knots. Pássaro do 9809, desce via para 2000 pés, ajuste 1016, está livre ali, essa porta estabilizada. Via para 2000 pés, a porta ali estabilizada. Luma 897, clear. Fire. After the Luma 6, flight level 360. After departure, right third. Dial department, Leda. After. I had a direct bridge. Falco 5141 and we have a double control with 21. Could you please say again the whole clearance? You were pretty weak in your